te passar apressado e nem olhaste para o lado quando o lenço te acenei. Tinhas no andar a firmeza de quem encontra as certezas que eu procuro e não achei. Sei que vais partir do cais, nunca sabes onde vais, mas voltas sempre a Lisboa. Estou cansada desta rua, ai, não sei quando voltares, se sou de outro em de outro não serei, talvez. Vou esperar mais uma vez pela primavera das flores para decidir se parto ou se fico no meu quarto à espera dos teus amores. Ao sol por todas as tardes, quando tocam as trindades, chega-me um pressentimento. Ir-me embora sorte, depois voltar.